Jardim, um coreto à música e à saudade. Desculpas mil ao nosso gentil ouvinte, senhor Vitor Delfino de Azevedo. Hoje, nós de um Jardim, um coreto à música e à saudade, pedimos ao nosso gentil ouvinte, senhor Vitor Delfino de Azevedo, desculpas mil, pois a sua anticarta nós enviada extraviou e só chegou a nós, sexta última. Por isso queremos salientar que nós nos penitenciamos, pois isso aconteceu conosco e deixamos de atender a solicitação do senhor Vitor de Azevedo. A sua carta será atendida no próximo domingo e enviamos de antemão a sua querida senhora, a esposa dele, pelo aniversário transcorrido no mês de maio, todas as felicitações do mundo. Nós pedimos mais uma vez desculpas mil ao nosso gentil ouvinte, senhor Vitor Delfino de Azevedo, e domingo a sua missiva será atendida. Mas vamos nós com música agora, vamos sim nesta manhã de domingo, vamos atender a família de Dona Rita Antunes, do senhor Fabiano Martins, que tem os filhos Laura e Rafael. A Dona Rita Antunes e seu esposo, o senhor Fabiano Martins, em nossa sintonia, e eles gostariam de ouvir, juntamente com os filhos Laura e Rafael, Vicente Celestino, a voz orgulho do Brasil, em arranjo do Radamés, do Catulo da Paixão, Luar do Sertão. Dalva de Oliveira, quanto talento, quantas saudades, em gravação feita lá em Londres, na Inglaterra, portanto, com Roberto Ingres fazendo o arranjo, Humberto Teixeira Calu. Para eles, Dona Rita Antunes e seu esposo, senhor Fabiano Martins, e os diletos e lindos filhos, Laura e Rafael, Jorge Goulart, que infelizmente não canta mais, em roupagem do maestro Vero, do João de Barro Braguinho, a melodia Laura. Oh, que saudade do luar da minha terra, lá na serra branquejando folhas secas pelo céu. Este luar, cada cidade tão escuro, não tem aquela saudade do luar lá do sertão. Não há fria desta terra sem poesia, não se importa com esta lua, nem faz caso do luar. Enquanto a onça lá na verde capoeira leva uma hora inteira vendo a lua meditar, não há numa grota pequenina, onde à tarde a sururina chora sua viuvez. Não há jeito, não, luar como esse no sertão. Não há jeito, não, luar como esse no sertão. não me tente se você já me esqueceu. Calu, Calu, deixa eu olhar depois do que a sucedeu. Com franqueza, só não tendo coração, fazer tal judiação, você tá mangando. Estrada, frases de amor. Laura, um sorriso de criança. Laura, nos cabelos uma flor. Olá. É linda a vida. Oh, Laura, como é grande o amor. Depois o adeus, o lenço, a estrada à distância. O asfalto, a noite, o bar, as taças de dor. Laura, quede a rosa dos cabelos. Laura, quede o vale sempre em flor. Teu sorriso, oh Laura, que é de o nosso amor. Música. Laura, é de a rosa dos cabelos. Laura, que é de o vale sempre em flor. Pede o teu sorriso, oh Laura, pede o nosso amor. Você está conosco ouvindo e participando de um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Mas nesta manhã de domingo, vamos nós com música. Vamos atender agora ele que está em férias em nosso país, ele que reside em Miami e nos ouve pelo nosso site, ele que participa hoje de um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. O Sr. Walter Gibertoni, bom dia, amigo. E ele também diz que lá na Colômbia seu amigo está, pelo site desta emissora, em nossa sintonia, é o gentil ouvinte da Colômbia, Sr. Álvaro Correia. E para eles, Chico Alves canta em arranjo lírio panicali, melodia que está em voga em Brasília, melodia cantada a senadores, deputados, aqueles do Mensão, Nervos de Aço, do Lupsi Rodrigues. Ainda para o Sr. Walter Gibertoni, que está no Parque Sabará nos ouvindo, e para ele que reside em na Colômbia, o Sr. Álvaro Correia, que está por site em nossa sintonia, Carlos Galiardo em adaptação para o nosso idioma, em belíssimo arranjo do Mozart Brandão, do Armando Lousada, Fascinação. Sabe o que é ter um amor, meu senhor? Ter loucura por uma mulher. E depois encontrar esse amor, meu senhor, nos braços de outro qualquer. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor? E por ele quase morrer. E depois encontrá-lo em um braço que nem um pedaço do meu pode ser. Há pessoas com nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração. Mas não sei se passando o que eu passo, talvez não lhes venha qualquer reação. Eu não sei se o que eu trago no peito é ciúme, despeito, amizade ou horror. Eu só sei é que quando eu a vejo, me dá um desejo de morte de dor. Ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher. E depois encontrar esse amor, meu senhor, nos braços de outro qualquer. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer. E depois encontrá-lo em um braço que nenhum pedaço do meu pode ser. Sonhos mais lindos sonhei, quimeras mil, um castelo ergui, e no teu olhar, tonto de emoção, com sofreguidão mil venturas previ. O teu corpo é luz, sedução, poema divino cheio de esplendor. Teu sorriso pende inebria entontece, és fascinação, amor. Com o passado a sonhar, vendo-te ainda em meu coração, mas tudo promessas, quimeras, mentiras da tua fascinação. Você está ouvindo e participando de um jardim, um coreto, a música e a saudade, sob o comando da Rádio USP São Carlos, com a Rádio USP FM da Pauliceia Desvairada e Rádio USP FM da Capital do Café, em Ribeirão Preto. Juninho, nosso intervalo e na volta, conjunto Senta Silvio Caldas e novamente ele, Nelson Gonçalves.